Nosso mundo tá perdido, pra mim não sobrou um breu. Mas sei de uma coisa, não tá mais perdido do que eu. Na madruga muda minha face, procuro fazer meu protesto enquanto ele se esconde da minha verdade. Sou louco e na autoridade, causo cavidade. Vou mostrar o que não mostra essa porra de humanidade. Não sou exemplo do que faço, eu tô botando a cara no mundão. Eu sou concreto e não abstrato. Não sou como o vento que vem, mas não sei por quem. Eu tô sendo tocado, eles mandam bater, não sabe quem tá sendo espancado. Na estrada se prolonga, caminhando na madruga, evaporei, sumi na sombra. Eu sobrevivo no ninho de cobra, e o veneno dessas tal, tá ligado, a gente arranca. Cagando e andando, eu sei que eles estão pra mim. Dizem que são vira-lata, anda pra trás e se caga, porque viram que eu não lati. Minhas cagadas é consciente, porque a mente evoluiu. Não faço merda sem pensar depois que a mente se abriu. Mas um hipócrita que me ataca, se engasga com prato frio. Tudo acontece na madruga, coisa maluca. Choque cacetete, eu sei que me machuca. A lei sei que do poder abusa. A matina é uma armadilha, a morte te acampana na roleta russa. Vivo cada dia sem ter medo do futuro. Nessa armadilha eu não caio nem se for no escuro. Pra eles não dou gosto de ver minha mãe de luto. Na madruga eu tô armada e minha mente é meu escudo. Sento na calçada desse frio de Porto Alegre, e pra espantar o frio eu acendo mais um beck. Na matina a gente segue, nos bolsos os cap match. No vandal eu vou riscando os muros com as minhas tags. Esse é o meu protesto, o meu manifesto. Quero que a sociedade me prove que eu não tô certo. Como vou saber onde o certo se aplica, se o que eu tenho que aprender a vida ainda me ensina? Somos revolucionários da noite, do dia, espalhando a mensagem em busca da nossa conquista. Vejo uma luz vermelha dela, um porco fardado comprando uma droga, como o sistema é falho. Na esquina uma puta, um mano vendendo pedra, matando a abstinência, alimentando o vício que prospera. Se tô na rua, eu sou um marginal, mas se eu ligo a TV, eu sofro um estupro mental. Na notícia só desgraça, na quinta só tem a praça. Vejo programas de humor que hoje já não tem mais graça. Do humor vem a comédia, do governo a palhaçada. O passo é 3 e 5, só pode ser piada. Desentoca, sai da toque, vê se abre sua mente. Desligue sua TV, escute um rap consciente. Entre becos e calçada, criança anda armada. O Brasil é uma vergonha, se esconde atrás de uma farda. Plantando só desgraça, espancado na madruga. Vivendo na evasiva enquanto o morcego te suga. Escola, crianças mortas, na TV causa um assunto. É mais ibope pra Copa do Mundo. Julgo o livro pela capa sem saber o que ele faz. Raça maldita, não sabia a palavra paz. Capeta, carniceiro, lembra o filho da besta. Iludido, se o conselho fosse bom era vendido na madruga. Vai a vida de mais um menino. Meus amigos são meus dentes, nem sempre ando sorrindo. Salve, só pra quem correu comigo. A imagem de um careta, vixe, eu nunca sigo. Só o que consigo, eu nunca demonstrei perigo. FQV sempre mantém seu compromisso. Salve, só pra quem correu comigo. A imagem de um careta, vixe, eu nunca sigo. Só o que consigo, nunca demonstrei perigo. FQV sempre mantém seu compromisso. Isso, FQV. Lado B do rap nacional, é fúria, ataque verbal.